Hoje no Café com Notícia eu recebo a doutora Ana Paula Zanini. Ela é médica endocrinologista e professora da Faculdade IPMED aqui em Belo Horizonte. Doutora, muito bom dia, é um prazer recebê-la novamente. O prazer é todo meu. Doutora, para a gente começar, hoje eu convidei a senhora para a gente falar sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo. As palavras são diferentes, são difíceis de pronunciar, mas tem uma diferença aí. Sim, como você disse, os nomes, tudo em endocrinologia é meio complicado para pronunciar. Até o próprio nome da especialidade já é complicado. Então, o hipertireoidismo, hiper, muito. Então, quando a tireoide, quando a função tireoidiana, ela está em alta atividade. Então, o que está acontecendo? O organismo daquela pessoa está produzindo muitos hormônios da tireoide. E o hipotireoidismo, hipo significa pouco, então a função da tireoide está diminuída. É uma glândula que não está em condição de produzir a produção normal de hormônios tireoidianos. Então ela está produzindo menos do que o normal e daí vem o nome hipotireoidismo. Resumidamente, é uma glândula que fabrica alguns hormônios para o corpo, é isso? É, a tireoide, ela está localizada na região do pescoço, a parte mais baixa do pescoço. Ela tem um formato que se assemelha ao de um desenho de uma borboleta. Então, a gente chama de lobo direito, como se fosse uma asa da borboleta, tá do lado direito, e lobo esquerdo, a asa da borboleta do lado esquerdo. Então, ela realmente lembra esse desenho de uma borboleta. E essa glândula, ela tem um papel fundamental no ritmo das atividades do organismo. Então, ela tem função desde o momento do nascimento até o fim da sua vida. Se ela deixa de funcionar adequadamente, isso vai interferir no seu ritmo de crescimento, no seu nível de atenção, na sua disposição. A gente faz uma analogia que a glândula tireoide, ela é como se fosse o maestro de uma orquestra. Então, ela dá o ritmo de todas as funções do organismo. É muito comum a gente ver as pessoas falando assim, principalmente as pessoas que estão acima do peso, porque eu tenho um problema na tireoide, enfim. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto ela influi mesmo no peso das pessoas? É uma glândula muito importante assim para a obesidade? Uma excelente pergunta. É de fato, as pessoas atribuem muitas vezes os problemas de peso a variações da função tireoidiana. Então, vou esclarecer isso melhor. A tireoide, como eu falei, ela tem um papel importante no ritmo de todas as funções do organismo. Se uma pessoa precisa de perder peso e ela está com uma tireoide alterada, no sentido de um hipotireoidismo, isso vai ser um fator que vai contribuir para atrapalhar o processo, desde que não tratado. Então, o tratamento é muito simples, é uma medicação que a pessoa toma todo dia pela manhã. A dose do medicamento vai ser definida pelo médico que acompanha e isso se restabelece em poucas semanas uma normalidade que não vai atrapalhar nada a questão do peso da pessoa. Uma pessoa que já tem o diagnóstico de hipotireoidismo, eu já trato de hipotireoidismo há muitos anos, isso está bem controlado, não tem como se justificar um ganho de peso por causa dessa tireoide. E voltando ao comentário inicial, logo no diagnóstico, eu descobri agora que eu tenho problema na tireoide, preciso tomar um medicamento todo dia, e coincidentemente aquela pessoa também tem um processo de obesidade em curso. Qual que é o impacto desse hipotireoidismo, qual que é a responsabilidade desse hipotireoidismo na obesidade? Muito, muito, muito pequenininho. Então, na hora que você começa a tratar esse paciente da tireoide, ele vai contribuir, às vezes, ali para diminuir algumas gramas no peso. É uma retenção de líquido a mais que tinha, uma variação, às vezes, de 800 gramas, no máximo 1 quilo que você vê. Então, o papel da tireoide, um hipotireoidismo nunca vai provocar obesidade num paciente. A tireoide precisa estar em equilíbrio para você ter sucesso terapêutico no tratamento da obesidade, mas hipotireoidismo não provoca uma obesidade. No popular tem que fechar a boca e fazer exercício físico, né, gente? Olha só, doutor, então vamos eliminar aí a culpa da tireoide para a obesidade. O que ela pode provocar, então? Por que ela é tão importante assim para o corpo? Bom, vamos falar do hipotireoidismo, que é até uma patologia mais comum. As pessoas que têm hipotireoidismo, vou ressaltar, ainda não tratadas, as queixas são mais relacionadas a uma indisposição, a um cansaço, cabelo que cai muito, unha que quebra com muita facilidade, um esquecimento. Então, essas são as características de um paciente que está com quadro de hipotireoidismo ainda não tratado. O hipertireoidismo, que é o excesso de hormônios tireoidianos, ele já apresenta um quadro mais evidente e também mais grave. Nesses pacientes, a gente pode ter variações de perda de peso até muito significativas. Tem pacientes que chegam a perder 8 quilos em um espaço curto de tempo. Às vezes, dentro de um mês, o paciente perdeu 8 quilos. E isso vem por um aumento exagerado do metabolismo em função desse quadro. As pessoas ficam com a pele mais quente, a temperatura corporal aumenta, então a pessoa tem muito calor, ela tem um ritmo de batimento cardíaco acelerado, as mãos quentes, né, com um tremor fino nos dedos, uma fala acelerada, elas ficam mais agitadas, elas têm mais dificuldade para dormir. A pessoa está no 220 volts, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil de compreender. E o que pode chamar a atenção para todo mundo observar? Bacana, a gente bateu um papo então aqui com a doutora Ana Paula Zanini, ela é médica endocrinologista e professora da Faculdade PEMED. Hoje a gente falou um pouquinho então do hipertireoidismo e também do hipotireoidismo. A gente tentou decifrar as duas doenças, vamos dizer assim, esses dois distúrbios da glândula tireoidiana. Ô doutora, que dificuldade para falar essas palavras. Muito bom dia para a senhora, obrigado pela passada por aqui. Obrigada a você, um abraço para todos os ouvintes.